Vuoi due caffè? Una pace. Se não tem fé, não também ama sem medo e confiança. Não era mais risonho. Olhar de nós criança, tá toda a brilhar de inocência. E na mente esvitalhada, temporal talvez tá mais nada. Je t'aime, mi amore, me di be fie. E nele a la vinina, too much. Je t'aime, mi amore, me di be fie. E nele a la vinina, too much. Inocência, e na mente esvitalhada, temporal talvez também não.